Seu amor parou em mim, seu olhar foi tão afim que eu nem pude resistir. Ah, fui deixando me levar, fui brincando de te amar, me envolvendo sem sentir. Houve ternura de fato dentro do que aconteceu, e assim nosso caso de amor amanheceu. Houve ternura de fato dentro do que aconteceu, e assim nosso caso de amor amanheceu. E amor de verdade, vi sinceridade num corpo tão quente, querendo emoção. Essa tela, essa história ficou na memória da nossa paixão. Não dá mais pra dizer que não. Não dá mais pra esquecer. Não dá mais pra fugir. Não dá mais pra dizer que não. Não dá.